vários planos e ideias pra pôr pra fora. A solução que eu vi na ponta da caneta, dos tantos manos convívios que foram embora, e as várias formas que isso sobe pra cabeça. Eu já sonhei em dar rolê mundão afora, eu já quis ser pra provar, colher pra treta, mas já cansei de ver meus manos indo embora, e as várias formas que isso sobe pra cabeça. Todos merecem ser mais, todos podem ser mais. Até o que tá no lixo tem beleza. Todos podiam ter mais, mas ninguém volta atrás. Só mais brigar pela migalha ao pé da mesa. Vejo de um lado uns reclamando opção, mas não vejo atitudes que valham pra que isso cresça. Não passam nada além da própria ambição, pois não, antes da grana que o conceito prevaleça. Eu sei, quem tá por mim não deixa falha, pô. Foi sempre assim desde o começo. Daqui sai cada som, moleque bom, rima e retalhador. Junto nós pagamos o preço, os moleque é de quebrada e vocês sabem como é. Fomos acostumados a viver com pouca coisa, nós seguimos vivão e assim vai ser se Deus quiser. Na vida eu fiz escola, é minha pele foi a lousa. Sabe que a rua deixa marcas, meu pai que quase infarta, Vinícius mó decepção. Hoje o sorriso ninguém paga, Deus me livre da barca, hoje tamo pelo certo, irmão. Pena que o que foi não tem volta, mas tudo tem sua hora, depende da dedicação. Mas seu filho nunca foi santo, mas só fica de canto e canta bem longe da prisão. São vários planos e ideias pra pôr pra fora, a solução que eu vi na ponta da caneta, dos tantos manos convívios que foram embora, e as várias formas que isso sobe pra cabeça. Eu já sonhei em dar rolê mundão afora, eu já quis ser pra provar, colher pra treta, mas já cansei de ver meus manos indo embora, e as várias formas que isso sobe pra cabeça. De olho nas pistas, pai, remediar não é bombom, é proteger. Quer ir pra cima, vai, em certo ponto bom não retroceder. E lá de cima, pai, vê se não esquece quem correu com você. E não vacila mais, que é muito fácil derrubar quem tá em cima. Sabe que a rua deixa marcas, meu pai que quase infarta, Vinícius mó decepção. Hoje o sorriso ninguém paga, Deus me livre da barca, hoje tamo pelo certo, irmão. Pena que o que foi não tem volta, mas tudo tem sua hora, depende da dedicação. Mas seu filho nunca foi santo, mas só fica de canto e canta bem longe da prisão. Quem vai fechar com você pra não ter que correr? Bora aprender a gerenciar a própria responsa. Quem vai colar com você sem você perceber que seus amigos são amigos das suas onças? Pra mim me basta se não falta o necessário. Não vou vender meus ideais por umas folhas. Quem deve pagar porque aqui não tem otário. Vida bendita sempre é feita de escolhas. São vários planos e ideias pra pôr pra fora, a solução que eu vi na ponta da caneta, dos tantos manos convívios que foram embora, e as várias formas que isso sobe pra cabeça. Eu já sonhei em dar rolê mundão afora, eu já quis ser pra provar, colher pra treta, mas já cansei de ver meus manos indo embora, e as várias formas que isso sobe pra cabeça. De olho nas pistas, pai, remediar não é bombom, é proteger. Quer ir pra cima, vai, em certo ponto bom não retroceder. E lá de cima, pai, vê se não esquece quem correu com você. E não vacila mais, que é muito fácil derrubar quem tá em cima.